sabedoria pra falar de amor, essa é minha. Pra tocar nos corações apaixonados. Conversando com a lua, ela foi me falar. Conversei com as estrelas, ela então resolveu me revelar. Conversando com o sol, no meu amanhecer, com os meus pensamentos, pensei em você. Se eu pudesse te dava as estrelas. Se eu pudesse te daria o céu. Se eu pudesse te dar em pleno oceano, daria beijos doces com sabor de mel. E se for pra te amar eternamente, minha felicidade é te fazer feliz. Vou te chamar de bebê ou então de mozinho. É tudo em minha vida, é o que eu sempre quis. Daniel Filho, em nome da WA Produções, uma nova história, gente. Conversando com a lua, ela foi me falar. Conversei com as estrelas, ela então resolveu me revelar. Conversando com o sol, no meu amanhecer, com os meus pensamentos, pensei em você. Se eu pudesse te dava as estrelas. Se eu pudesse te daria o céu. Se eu pudesse te dar em pleno oceano, daria verdes doces com sabor de mel. E se for pra te amar eternamente, minha felicidade é te fazer feliz. Vou te chamar de bebê ou então de mozinho. É tudo em minha vida, é o que eu sempre quis. Yeah, yeah. Daniel Filho, essa é minha. Busca linha.